pra ficar até amanhã. A vista é a delícia e ela me excita. Mandou uma fotinha, né? Tá pra chover. Eu te mando papo, hoje é esculacho. E aqui no CDB tu vai sentar pro pai, porque matou tá demais. Churururu, churururu, vai sentar pro pai, porque matou tá demais. Churururu, churururu, vai sentar pro pai, porque matou tá demais. Churururu, churururu, vai sentar pro pai, porque matou tá demais. Churururu, churururu, vai sentar pro pai, porque matou tá demais. Churururu, churururu. Acordo de manhã cedinho, fogo no fininho. Pego meu tele e vejo o Instagram, cheio de mensagem, várias qualidades. Hoje eu quero uma pra ficar até amanhã. Avistei a delícia e ela me excita. Mandou uma fotinha na checa pra chover. Eu te mando papo, hoje é esculacho. E aqui no CDB tu vai sentar pro pai, porque matou tá demais. Churururu.